Solo San 3, Mella, Mella 3, está pronto para copia. Mella 3, 340, só um minuto para DEL. O 9923, decolado ao 01, sistema de controle e 1998. 198, bom dia. Chegou no 923. Gol no 923, contato radar, saída da EL, subi e mantém a nível de voo 360. 360 na DAEL. Quem chamou? Tô chamando a 63 no 2. 3 no 2, tá pronto? Confirmando? Pronto, confirmando a 3. Autorizado no portão 100, tinha um tec. Autorizado, 63 no 2. Escuta, prossiga. Já, tem um tax. Do localizador, Oxenai 63, ou da ONU? Oxenai 63, ou da ONU, chame torre 11895. 95, o Xaner 63, o nono. Bom dia, o Xaner 63, o nono. Xaner 63, o nono, bom dia. Tráfego avistado, cheque trem, livre pouso no zero, vento 110 graus, 09 nós, o ajuste no zero, 14. Ativo, reportará trem baixado, checado, 63, o nono. 63, cópia. Prossiga. Guarulhos 340, rota conforme plano, brilha, pisolou na meia, brota azulou, decola no zero, curva direita, no perfil da DAEL, Leida, pós Leida, voa bridge, 5124 transponder, controle 119.8. Não, Guarulhos, nível 340, decola da 10, com primeira curva à direita, saída DAEL, Leda, após brilha, após abertura no meia. Após a rota do plano. Transponder 5124, saída 198, TAM 3663. Correto, portão 8, tira o quanto plano para o estimado. 3 ou 9? 3, tira o pouso. Azul 4299, chame centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 251-13325, azul 4299, por favor. Para o táxi, o Oxenai 63, 52, 150, agora 3.30, Natal. Podia ser repetir para B? 150, quanto? Tomado táxi via Índia, segue o gol até o ponto de espera, lá 208.95, ajuste em 14. 14, segue o gol. TAM 3859, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado a final ILS, voa estabilizado. Sem restrições, 2000 pés, o 3859, chama a estabilidade ali. E 14. 2895, ajuste em 1014, bom voo. 605 ali, mantém caminho 010. Funciona 6311, no solo 06, nível direito, chão de solo em 121, décima 9. 29, táxi. O Gol nomeia 05, autorizado decolagem zona 0, vento 090 graus, zona 09. Porta da Juliette. Gol 1923, chame 7 Recife, na frequência 1251, alterne 13325. 1-8.95. 1-8.95. Alinha e manda em cabeceira no zero. No 605, decolado 09, chame controle em 119.8. 98, Gol 605. Oxana é 6312, vento 100 graus, 099, tive decolagem de 0. Tive decolagem de 6312. Controle Salvador 605, Gol. Gol 1605, contato radar, saída da El, tudo em manter, nível de voo 360. Da El 360, 1605, Gol. Tá, 3859, complete a final, chame torre 1895. 1895, obrigado. Na 6312, decolado aos 11, chame agora o controle em 1198. 198, chame 6312. controle de Salvador, Oceano 6312, bom dia. Oceano 6312, contato radar, saída PUCA, sube e mantenha nível de voo 350. 350, saída PUCA, Oceano 6312. Travado, Oceano 0194. Avistando, trem checado, 3859. Contato Golf Estado, agora ali repouso na 0, vento 1, 1 no 0 graus e na 0 mais. Repouso no 1 no 0. O 6311, Juliette, portão 01, na pole position. Solo SAR 3663, está pronto para push e acionamento na posição 8. Solo SAR 3663, pronto para push e acionamento na posição 8. Tenta agora, 3663. Chega a companhia com a infraero, ok? A gente tá com restrições nesse pushback nesse setor. E cheque com o pessoal da infraero. E só quero que o senhor reporte quando pronto para o táxi. Ok, autorizado em coordenação com a infraero, tá? 3663. Não tá autorizado, ok? O senhor vai coordenar com a infraero, só quero que o senhor me reporte para o táxi. O 3663. Ciente, tá? 3663. Fico 221 no parte 3, autorizado, puxa essa marcha no táxi. Gol 1888, acione identificação, autorizado de chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Salvador, 3304, ponte espera da 1-0, pronto. São 3304, visual com o aeroporto da companhia, na 1-0, na cortíssima. Afirmo. Faz o pouso do mesmo, ali mantém a cabeceira 1-0. Aposto, assim e mantém 1-0, da 3304. Papapá, Mike Eco Delta, manda responsáveis visuais, reporte para a descida. São 3859, da sola zona 5, linha direita, chave solo em 1, 2, 1, 3, 1, 9. Direito 1, 2, 1, 9. Salvador 5, 5, 2, 1, acionou, está com 3, 7, 9, 3, 40, de autonomia, acena Salvador, pronto para o táxi. Estamos em frente, Índia, seu ponto de esperada 10, da torre 1895. E ajuste-me 14, o TAM 3, o tipo 5221. TAM 3663 na escuta? Só fica atento, ok? Eu tô com o trip taxiando na saída do pátio 3, o senhor já dá passagem a ele e após continua no tratoramento. Ok, cedemos a passagem na trip, vou notificar. Prossiga. Eita, não posso agora mesmo. Taxi Alfa e reporta Anjo da Juliette, 3859. Alfa e reportará Anjo da Juliette, 3859. 35221, a linha Mantega Cabeça 0. A linha Mantega Cabeça 0, Cipri 221. 3304, decolado 07, chame agora o controle em 119.8. 198, bom dia, tá 3304. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 3304. Turno 3304, contato radar, saída Árvore, submantendo nível de voo 320. Árvore 320, tá 3304. Papapá, Mike Eco Delta, prossiga. 301, 10 graus, 02 norte. 1-8-8-8, tem como fazer uma ponte com o Mike Eco Delta? Tá, foi a companhia no tratoramento, mantém a posição, aguarde para ingressar, portão previsto a meia dúzia. Ok, estamos aguardando, não sei se der. Pega com o Delta City, vou entrar no corredor Bonfim, ajuste Salvador 10014, reporte fora da barra. Né, 6312, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 2085, 2545, Chané 6312, obrigado. Condições, tem condições, vai ingressar Juliette. Sim, Juliette tem 6312. Juliette 6312. 5221, decolado 1119, chame controle em 1119.8. 98, 35221, bom dia. Bom dia. 35221. 35221, contato radar, saída Arbor, submantém a nível de voo 200. A gente para o 200 na Arbor, 35221. Tan 3663, para o SAC, POV 160, Galeão, 4 horas. Aprovado, táxi India Alpha, teu ponto de pegada 10-14-195, 1014, ajuste bom voo. India Alpha para ponte estrela 10, 1014, Tan 3663. Voo 1-8-8-8, desça para 2.000 pés, ajusta no 0-1-4, autorizado a final ILS, posto estabilizado. Gol 1-8-8-8, gente. November, confirmando, conquista 085. Autorizado, conquista 085, decola da 1 no 7, direita, via corredor Axé, Caixa Pego, distrito a 1000 pés, aguardando a liberação do controle para acender. 51-12, o transponder e controle opera em 119.8. Bom dia, linha decola 10, vento 100 graus, 10 nós. A linha decola pista 10, tá 3663. Valeu. Torre agora em 18.95 para acionamento da decolagem, ajustado 1014, bom voo. TAM 3304, chame Centro Recife na frequência 1288. 1288, 3304. Bom dia, chame para táxi. Ajuste no 014, reposte na Vapá para ingresso na pista. Posto na Papá, o Eco Senão Novembro. Controle de Salvador, TRIP 5221. Prossiga, TRIP 5221. Autoriza após a Arbor, direto VCT, Conquista. Após a Arbor, direto Conquista, TRIP 5221. Muito obrigado. 198, bom dia, 3663. Pegas 1 novembro autorizado, ingressão no 7, reporte alinhado, pronto. TAM 340, da El Vigilante, pode voar da El, senhora? Autorizado, TAM 3663. El, grato, 3663. Mike Eco Delta, desce para 500 pés, ajuste no 014. Mike Eco Delta, desça para 500 pés, ajuste 1014. Gol 1888, complete a final, chame torre 11895. 295, 11895, a torre? Afirmo. 295, 182. Torre Salvador, bom dia, boa noite, 88 final, 2 milhas do Alteman. Gol 1-888, com a sua aproximação, tráfego avistado, agora restrição para pouso, reporte baixado travado, ajuste no 0-4. No 0-4 já está baixado travado, agora de atualização, depois da gol. 1888 e pouso 1 a 0, vento 1 a 0 0 graus, 1 a 0 nós. Livre pouso 1 a 0 com 1 a 2. O Exo 1 a 0 mantém a cabeceira 1 a 0, temos a nossa pouso na pista 10, já passou o externo. Dragon, bom dia. Voo 1982, contato radar. Quais são? A sua identificação, autorizada chega da Mari, desce para o nível de voo 050. 050, pessoal, voo 982. Afirma o voo no 982. Mike Echo Delta, ciente, reporte no parque de Paripi, através de Paripi. No 90 tentando esteja a turbulência do Boeing da Gol. Tem nível de decolagem da 17, vento 1, 10 graus, 12 nós. Tá com o Sulu 90 copiou a torre? É com o Sulu 90 copiou a torre? Uno 38 no solo 30, direito, semi Salvador, boa noite, 88, na época de Bom dia, boa noite, 88, tá livre o táxi via...